Tá ao vivo isso aqui? Ao vivo? Ai, o Darth Vader tá bravo. É ao vivo? 20 horas e 6 minutos na capital paulista. 21 de dezembro de 2018, ao vivo! Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, aqui no nosso canal do YouTube, Verdazo 1914. Eu sempre levo bronca porque eu esqueço de falar. Deixem o joinha, porque ajuda muito o canal. Cliquem no... Obrigado, filha. Cliquem no sininho, porque ajuda muito o nosso canal. Eu sempre esqueço, né? De pedir essas coisas. Porque dizem que quem é youtuber tem que pedir essas coisas. Então, por favor, né? Deixem lá o seu joinha. Deixem lá o seu sininho, né? Cliquem no sininho para receber as notificações. Por falar em sininho, olha o barulhinho. Oh. Hoje tem, né? Hoje é sexta-feira. Hoje tem. Hoje é dia de gelada. E hoje, embora os temas não sejam lá tão amenos, a gente vai falar. Ah, falar de elenco sempre é tranquilo, né? Papo de botecão mesmo. Mas falar do Avante sempre é uma coisa meio tensa. Principalmente quando aumenta o preço. E a gente vai fazer isso hoje. E já aviso vocês que vocês não vão provavelmente gostar muito do que eu vou falar. Mas eu lamento. Eu não tô aqui para ficar babando o ovinho dos senhores e das senhoritas. Estou aqui para falar o que eu penso. E eu espero que vocês pelo menos respeitem o que eu penso. E não comecem a me xingar mesmo antes de eu falar, tá? Esperem eu falar para daí vocês começarem a me cornetar. Até porque eu vou começar a... Eu tô olhando aqui porque eu tô colocando a cerveja aqui, fez muita espuma e eu tô brigando aqui com o negócio. Vai cair do copo aqui. Pronto. Olha lá, viu? Falei que tinha feito muita espuma. Tem que beber rápido. Porque tá quente, né? Tá calor. Se deixar muito tempo aqui no copo, ela vai esfriar. Tá? Ficou um bigodão de cerveja aqui. Muito bem, rapaziada. Eu tô dando uma enroladinha que é pra dar tempo da rapaziada, né? Aparecer, né? E chegando, se aproximando. Hoje é o último periscato do ano. Eu não vou fazer semana que vem, né? Segunda-feira, questões óbvias, que é véspera de Natal. E aí na sexta-feira, é aquela semana morta, né? Então, muita gente viaja, muita gente não tá nem aí com o Palmeiras. E eu também preciso dar um, né, um tempinho. Então eu vou tirar férias do Periscatso na semana que vem. E aí a gente volta, não na segunda, porque também é Réveillon, né, dia 31, mas aí na outra sexta, tá? No dia 1. 1 é terça, 2, 3, 4, é isso? Dia 4 de janeiro a gente volta com o Periscatso. Tá bom? Combinado? Combinados? Estamos combinados? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar com a nossa gloriosa pauta. Começar com o elenco, né? Eita, tem que apagar esse. Cinco, né? Cinco reforços essa semana, só essa semana foram três. O Carlos Eduardo, o Zé Rafael e o Felipe Pires, sendo que o Zé Rafael todo mundo já esperava, né? Aliás, não. Peraí. Essa semana foi o Matheus Fernandes, O Carlos Eduardo e o Felipe Pires. O Zé Rafael tinha sido semana passada. O Matheus Fernandes também já estava meio, né, anunciado há umas duas semanas. Só que deu uma travancada por causa do Eric. O Eric, ele... em princípio, ele faria parte desse contrapeso aí. Mas o Eric disse que não quer jogar por empréstimo no Botafogo. Ou ele quer jogar no Palmeiras, ou ele quer ser vendido para o exterior. Então, demorou aí umas duas semanas para o Botafogo e para o Palmeiras se acertarem. Deve ter sido na base da grana, da compensação financeira mesmo. De qualquer forma, o volante Matheus Fernandes chegou ao Palmeiras. Depois foi anunciado o Carlos Eduardo, que é um atacante de beirada, que jogava no exterior também. Menino que estava jogando no futebol alemão, né? Carlos Eduardo. Alguém conhecia esse Carlos Eduardo? Numa boa. Alguém já tinha... Quer dizer, o pessoal de Goiás conhecia, né? Mas fora o pessoal de Goiás, alguém já tinha notado o futebol desse menino, Carlos Eduardo? Eu admito que não. Né? Na verdade, ele não estava no futebol alemão, né? Ele estava no Egito. Ele era a reserva do Keno. É um rapaz que foi pro Egito na mesma época do Keno, no meio do ano. E aí os dois, aliás, péssimo, né? O diretor de futebol do tal do Pyramids, sei lá como fala o nome desse time. Pyramids, né? Porque contratou dois brasileiros para a mesmíssima posição, mesmo jeitão de jogar, mesma função. E aí o prof não botou os dois para jogar, né? E o Carlos Eduardo acabou, óbvio. Ele, por melhor que ele seja, ele não é tão bom quanto o Keno. O Keno é um puta jogador, né? E aí ele acabou sendo... Só tendo chance quando o Keno não jogava. Então ele fez um jogo. Um jogo. Por esse time egípcio. E aí... O empresário acabou meio que pedindo pra sair. Lamentou o engano e os caras também não fizeram muita questão de segurar. Mas veio caro, né? Quer dizer, na verdade ninguém sabe se veio caro ou se não veio caro. Falam aí em 25 milhões de dólares. Se for isso, é caro. Realmente é caro. Só que daí quando a gente chega... Quando a gente recebe a notícia, né? Que chegou, fechou o balanço, né? Não chegou a fechar porque ainda dezembro ainda está aberto ainda, mas... Foi divulgado o orçamento de 2019 com base no que... tende a ser o fechamento de 2018. Então eles fecharam até novembro e aí projetaram dezembro porque ainda não acabou. E o resultado financeiro, no geral, do time, excelente, espetacular, mas aí a gente vê que o Clube Social deu prejuízo de 20 milhões. 20 milhões. O Clube Social, mais uma vez, deu prejuízo de 20 milhões. Quem paga essa diferença? O futebol. O Clube Social segue mamando nas tetas do futebol do Palmeiras. Então todos os sócios do Palmeiras que vão lá tomar seu banho de piscina, jogar sua bocha, jogar seu tênis, ou ficar cornetando, enchendo o saco e puxando o saco de conselheiro lá naquela sede social, são bancados por torcedores que pagam ingresso, que pagam avante, pelo patrocinador, por toda a receita do futebol, né? É um bolso só, gente. O Palmeiras, enquanto não separar o Clube Social do futebol, é um bolso só. Tudo que entra num bolso só. Aí tu fala assim, mas o dinheiro do avante é exclusivamente para o futebol. Beleza. Mas vem cá, o dinheiro é carimbado? Não é, é um bolso só, é uma conta só. Tá? Então o que entra, sai. 20 milhões que poderiam sair para o futebol, saem para o Clube Social. Tá? De diferença, né? Claro que tem receitas do Clube Social também, tem. O prejuízo é de 20 milhões. Então se separar o Clube Social do futebol, você diminui um pouco as receitas, mas diminui bem mais as despesas. Só que isso nunca vai acontecer, né? Infelizmente. Mas eu falei tudo isso por quê? Porque a gente fala assim, pô, 25 milhões no Carlos Eduardo, só o Clube Social é 20 milhões e é todo ano. É todo ano um prejuzaço no Clube Social. Então, eu estou procurando aqui o nosso glorioso estagiário, mas ainda não apareceu, né? Mas tudo bem. Vocês podem ir fazendo as perguntas aí por enquanto. O Lucas Pereira veio fazer fofoca. Ah, cara, faça fofoca em outro lugar, cara. Não vem fazer fofoca aqui, não, cara. Isso que você perguntou, você tem que perguntar pra quem falou, não pra mim. Eu nem sei do que você tá falando. Eu tô sabendo agora e não tô pouco me importando, cara. Sabe? Já me acostumei a fazer a minha e acabou, sabe? Quer falar, fala. Não tô nem aí, cara. Nem sei do que é e não falta a menor questão de saber. Vai perguntar para eles, tá? Para de fazer fofoca. Ah, já tem gente chamando ele de Cadu. Ó, que intimidade. Carlos Eduardo é Cadu. Mas eu queria falar do elenco do Palmeiras. Então a gente está vendo aqui o nosso glorioso Felipe Pires, que foi a última contratação anunciada, que também é jogador de beirada. O que preocupa, né? Por que está contratando tanto jogador de beirada, se o nosso grande jogador de beirada é o Dudu? Será? Pode ser que ele saia, sim. Vamos dar uma olhada no panorama do elenco, gente. Então, recapitulando, né? Contratamos primeiro o Zé Rafael, depois o Arthur Cabral. Aí, esta semana, veio primeiro o Matheus Fernandes, depois Cadu e depois o Felipe Pires. Eu vou mostrar aqui um pequeno mapinha que eu fiz aqui para ajudar a ilustrar um pouco melhor como está o nosso elenco neste momento, tá? Então, vamos lá. Goleiros, né? Goleiro parece sair uma notícia aí, eu não lembro em qual dos portais, que eles vão revezar os três. Que não vai mais ser aquela coisa de dar ritmo para um só, como fizeram com o Everton. Deixa eu dar mais um gole aqui. Muito bem. Eu particularmente não gosto. Agora, a gente tem na comissão técnica um cara chamado Carlos Pracidelli, que pelo histórico, né, pelo currículo que tem, é a maior autoridade em goleiros nesse país. E nós temos três goleiros com mais de 30 anos. O Everton, que tem 30, o Fernando Prass, que tem 41, e o Jailson, que tem 37. Mais um com 41 e um com 37, pegando muito, tá? Então eles estão, assim, uma forma física espetacular. E reflexo tudo certinho. Então, quer dizer, a idade não conta. Neste momento, não está contando. O desempenho, a idade não está afetando o desempenho. Então a gente tem três goleiros de altíssimo nível. Altíssimo, não é alto, é altíssimo nível. Se não se detectar que eles estão sentindo falta de ritmo, que a tendência é jogar um a cada 10 dias, né? Cada 10 dias ou até 2 semanas. Então joga um, passa outro, joga. Se for seguir essa, né, jogo domingo e quarta, o cara vai jogar no domingo e depois na quarta da outra semana. 10 dias, né? Uma semana e meia. Não sei se isso é suficiente para perder ritmo, mas também não sei se é suficiente para ganhar. Mas eu acho que isso pode mudar a qualquer momento, né? Se detectar que os goleiros estão ficando sem ritmo, que é melhor forçar um pouco mais, muda a qualquer momento. Então, para efeitos de estudo de elenco, 3 está beleza. Agora, o que preocupa é que a gente não tem o quarto. O quarto, que era para ser o Anderson, ele foi emprestado para o Santa Cruz. Então, ou o Matheus Teixeira, que hoje é o goleiro do Sub-20, inclusive ele está lesionado. Ele se lesionou na Copa Ipiranga. Mas deve estar ok para o início da temporada. Ou vai jogar o Matheus Teixeira de quarto goleiro. E aí o Raílson, né? Na verdade ele está jogando com o nome de Gomes, né? Ele chegou como Raílson e mudou para Gomes, sobrenome. E aí ele vai assumir a titularidade do Sub-20. O fato é que a gente não pode ficar só com três, né? Time profissional do Brasil tem que ter quatro goleiros, porque se você tem uma situação que tem um machucado e um acaba suspenso, você fica sem reserva. Então tem que ter quatro. Então apenas isso, por isso que eu botei esse vermelho aqui, que vocês estão vendo, tá? Depois a gente tem as laterais. As laterais a gente já falou, e aqui, vamos falar das corzinhas, né? O que está em laranja é uma troca que está em suspenso. O Marcos Rocha, nesse momento, ele não é nosso. Ele é do Atlético Mineiro. Embora esteja tudo bem encaminhado para uma troca pelo Papagaio. O Papagaio vai por empréstimo e o Marcos Rocha vem em definitivo, mais uma compensação financeira, claro. Tem toda uma questão de dar um valor de uma porcentagem de vitrine para o Atlético caso o Papagaio seja vendido. Tem toda uma negociação ali que o Matos encabeçou. Mas é ou um ou outro. Por isso que eles dois aqui estão em laranja, tá? Essa corzinha é específica para eles, tá? Então, provavelmente tende a ficar o Marcos Rocha e sair o Papagaio, mas nesse momento não é. Não está confirmado. Aí a gente fica com dois grandes laterais. O Mike voltou a jogar muito bem no final da temporada. Voltou a jogar o futebol que ele jogou em 2013, né? Ou 2014. 2013. Ele foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro foi campeão. O Cruzeiro ganhou em 13 e 14. Em 13 ele foi o melhor lateral do país. Voltou a ser. Então a gente tem aqui dois times, né? Lateral bom para dois times. O terceiro pode ser o Fabiano, que está voltando de empréstimo. Então esses caras que estão em amarelinho são caras que estão voltando de empréstimo. Ah, sabe o que eu esqueci, cara? Eu esqueci de um cara aqui. E agora eu não sei como é que eu vou fazer para colocar ele aqui. Pera aí, eu vou fazer isso aqui rapidinho. Eu vou colocar ele aqui no. Eu vou colocar ele aqui de qualquer jeito, tá? Colar. E aqui ele se chama. Ó, aqui. É Eric. Esqueci do Eric. Tá aqui ele. Tá consertado. Muito bem. Então, esses caras são os caras que voltam de empréstimo. Tá? Só que o Fabiano, numa boa. Quando o Matos, ou, na verdade quem falou foi o Cícero, quando ele fala, ah, o Fabiano vai voltar. É lógico que ele não pode chegar e falar assim, não, o Fabiano tá voltando de empréstimo, mas a gente já quer se livrar dele. Pô, você desvaloriza o cara, né? Então ele tem que falar, não, nós contamos com ele vai ser nosso lateral, até porque também está negociando com o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, se a gente não tem lateral, ele fala assim, pô, vocês só tem o Mike, vocês não têm reserva. Não, nós temos o Fabiano. Então, tudo, né? Tudo tem um porquê. Eu não acredito, sinceramente, que o Fabiano vá ficar no elenco do Palmeiras. Eu acredito muito mais que esse menino aqui, que é o Matheus Rocha, que é do Sub-20, era, né? Estourou a idade, vai estourar no dia 31 de dezembro, ele vai estourar a idade, que ele come essa posição aqui do Fabiano e que ele seja o terceiro lateral do Palmeiras. Direito. Lateral esquerdo a gente não tem o terceiro, tá? A gente tem o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa. Neste momento, o Vitor Luiz encerrou a temporada acima do Diogo Barbosa, mas o Diogo Barbosa é muito bom. Eu acredito que ele vai achar o jogo dele ainda no Palmeiras. Mas a gente não tem o terceiro. A gente precisa ter um terceiro lateral esquerdo. Aí todo mundo fala, ah, Luan Cândido. Luan Cândido ele tá jogando de meia, de ponta. No time sub-20, embora ele de origem ele seja lateral. Ele é muito alto para ser lateral. Ele é muito espigadão, ele está crescendo, ele não parou de crescer ainda, ele tem 16 anos. Tem esse detalhe, né? Ele tem 16, 17, acho que já fez 17. É muito novo, né? Ele não é um fenômeno para subir assim para o time de cima, que nem o Gabriel Jesus, que subiu com quase 18. O Luan, se tem 17, ele tem 17 agora de pouquinho, né? Então, o Lucas está perguntando do Vinícius Silvestre, que estava na ponte com relação a goleiros. O Lucas Silvestre tá na ponte, né? Pode ser uma opção como quarto goleiro, sim. Pode ser. Eu não sei como foi o desempenho dele na Ponte Preta, sinceramente. Pra zaga. Pra zaga a gente tem aquelas duas zagas que estavam formadas, né, no ano passado, que é Luan e Gomes, Antônio Carlos e Edu Dracena. E tínhamos o Pedrão e o Nico Freire. O Nico Freire é um cara que, né, veio para preencher ali uma lacuna do elenco, caso precisasse. Não precisou, mas era necessário ter. Pô, a gente tem o Vitão, que tá bem experiente já. Há quem goste do Gabriel Furtado, eu não gosto dele como zagueiro. Eu acho que ele não tem que jogar nada como zagueiro, não tem nem altura para isso. E tem gente falando que vai vir o cara do Botafogo ali. Eu prefiro esperar antes de levar a sério, né? Antes de comentar. O fato é que se chegar um grande zagueiro, muito bom. Até porque essa zaga aqui, ela começou a dar umas rateadas na parte final da temporada. Então talvez fosse interessante mexer. Ou um ou outro aqui cai para terceiro nível aqui e entra um bonzão aqui. Acho que seria legal. Ou aqui, né? Quem vocês tiraram aqui, colocariam para o terceiro nível? Antônio Carlos ou Edu Dracena? Tem gente que odeia o Antônio Carlos, tem gente que odeia o Edu Dracena. Enfim. Mas enquanto isso, eles são os nossos quatro titulares, né? Vamos colocar assim. E o Nico Freire fica naquela, né? Se for para trazer um bonzão, é esse cara que sai, né? Aí empresta ele, eu devolvo ele para Holanda, sei lá, faz alguma coisa. Então é assim, a defesa tá assim. Eu tô só preocupado aqui com o terceiro da lateral esquerda. Aí a gente tem a volância. A volância ficou acertada, né? Com a chegada desse Matheus Fernandes, desse menino. Aliás, eu gostei muito do brasileiro dele. Fez um brasileiro muito consistente. E ele chega para brigar com esses dois aqui, ó. Ele não chega para ser simplesmente o cara do terceiro time, né? Ele chega para brigar, para jogar um desses dois aqui pro terceiro time. Pelo menos ele vai tentar. Ele não chega para ficar só observando, tá? Muito interessante a metodologia do Matos, né? Quando ele contrata, agora é por 5 anos. Quando você contrata por 2 anos, por 3 anos, é que você fala assim, não sei se vai dar certo. Agora não. Agora o cara que a gente não sabe se vai dar certo, vem por empréstimo. Se for para fechar, é por 5 anos. Por quê? Porque daí é só cara bom. Cara que, assim, a chance dele dar errado é pequena. Por exemplo, o Eric. O Eric também veio por 5 anos. Começou a dar errado, começou a rodar. Ele jogou no Atlético Mineiro, jogou no Botafogo. E foi bem nos dois times, né? Depois no primeiro ano ali, mais ou menos, que ele fez aqui foi campeão brasileiro, inclusive, mas foi mais ou menos. Então, 17, 18, ele começou a rodar e tá valorizado. Foi um dos melhores jogadores do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, por mais que o cara dê errado aqui, não quer dizer que o cara é ruim. É um cara que, no cenário brasileiro, o cara tem mercado. O cara não vai empacar. Tipo, você pode falar, o Fabiano. O Fabiano meio que foge dessa regra. O Fabiano foi um negócio meio incompreensível meter 5 anos de contrato para ele. Mas só. O resto eu acho que é tudo jogador desses todos que ele trouxe, né, nos últimos 2 anos. Jogadores têm mercado. Se não encaixa no time do Palmeiras, pelo menos ele vai rodar, vai render alguma coisa pro Palmeiras de alguma forma. Então estou contentíssimo aqui com as duplas de volantes, que não necessariamente vão ser essas, né? Felipe Melo, Bruno Henrique, Thiago Santos, Moisés, Matheus Fernandes e Jean. Talvez isso aqui, a ordem seja mudada, mas, pô, você tem três pegadores muito bons e a gente tem, né, três volantes que marcam e saem para o jogo, também com muita qualidade. Ah, e o Jean? Gente, para de cornetar o Jean, antes que vocês comecem, aliás. Porque ele é um puta jogador, a gente não pode esquecer do que ele fez em 2016. É, ele não fez um 2018 bom? Não fez. Mas também não teve ritmo, sofreu muito com lesão. Se der ritmo para ele, ele tem tudo para voltar a jogar em bom nível. Tá? Até porque, olha lá, Sérgio Carvalho. Eu quero saber de contratação de peso, tá? Quero só contratação de peso, só lagosta. Eu não quero mais saber desses camarãozinhos, não. Quero só lagosta. Pra cada uma, viu? O cara torce pra grife, não torce pra jogador bom, né? Então imagina você falando da contratação do Tchê e do Moisés, né? Imagina você falando da contratação do Keno, né? Tá certo. Vamos lá. Eu separei aqui os meio-campistas. Na verdade não são meio-campistas, né? É aquela linha de três. Aqui vocês esqueçam a vertical, tá? Então a gente tem aqui o time que encerrou o ano como titular. O Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Dudu. Mas vejam que essa linha aqui, são quatro jogadores que eles tanto podem jogar aberto quanto podem jogar por dentro. Eles entram na formação jogando aberto, mas com aquela tendência de jogar, de partir em diagonal, de partir fechando. Né, de partir com a bola dominada para dentro, de toque curto, de drible curto. E essa turma aqui, ó, são jogadores de drible mais longo, de mais velocidade, que jogam mais na paralela, né, da lateral, não fazem diagonal. Se bem que o Dudu faz qualquer coisa que você pedir para ele. Né? O Dudu ele faz tudo, cai por dentro, joga de meia, joga de ponta, joga de meio ponta. O Dudu faz o que quiser ali, né? Só não é centroavante. Mas é a especialidade dele, né? Então a gente tem aqui jogadores que jogam abertos, mas com habilidade para jogar tabelando por dentro. Então a gente tem o Gustavo Scarpa, o Zé Rafael, o Guerra e o Johan. E veja que eu coloquei uma corzinha diferente aqui no Guerra e no Johan. Por quê? Aliás, a mesma cor do Nico Freire. O que quer dizer essa corzinha aqui que eu coloquei? Que pode ser incluído numa negociação. O cara que não é indispensável na formação desse elenco. Tá? Sendo que Guerra e Johan é ou um ou outro. A não ser que apareça aqui, por exemplo, Ricardo Goulart. Aí se aparecer o Ricardo Goulart, pode dispensar os dois. E aí a gente fica com Scarpa, Zé Rafael e Goulart. Pelo amor de Deus. Né? E aí empresta os dois aqui. Se não vier Goulart, você pode até continuar pensando em incluir um desses dois aqui numa negociação. Até porque é muito jogador bom aqui, né, gente? É muito jogador bom. E vai jogar pouco. Vai jogar bem pouco. Esses caras aqui, ó. Essa turma daqui, ó. Ó, isso aqui. Esse pessoal aqui vai jogar menos. Quem vai jogar mais vai ser isso aqui. Então quem tiver aqui vai jogar menos e aí... Ou o cara tá com puta no espírito de grupo, ou ele já tá naquela fase de descendente na carreira, então ele não espera mais muita coisa. Agora, o Matheus Fernandes é um cara que vai querer, vai dar tudo pra entrar aqui, nesse miolo aqui. Então, vai ser uma briga boa, tá? Esses dois aqui não vão querer ficar de fora disso aqui, aí talvez achem ruim. A gente tem caras que jogam pelo meio, por dentro e acabou. Não adianta você querer colocar pelo lado que não vai render tanto. Lucas Lima, mais do que provado que botar ele pelo lado ele não rende. O Veiga, a mesma coisa. E o Vitinho, a gente ainda não conhece muito, né, tudo, porque ele ainda não jogou o suficiente, minutos suficientes, né? Mas a tendência, pelo que a gente observa, é que ele é o terceiro cara aqui de jogar por dentro. Você pode até jogar o Vitinho também nessa corzinha aqui, né? E, de repente, firmar o Johan. E aí, você, né? Você joga o Johan pra cá. Pode também. Tá? Mas nesse momento, esse aqui é o panorama, tá? E aqui a gente tem um batalhão de velocistas, né? Então o Arthur é um menino da base que foi pouco aproveitado ano passado. Ele teve duas lesões sérias, duas lesões graves, duas cirurgias, né? Com fratura. E fratura, né? Deu muito azar. Uma no braço. Enfim. A gente tem o Ian, que subiu da base, estourou. Então ele está à disposição no profissional. Ou vai ser emprestado, ou vai... então é azulzinho aqui, né? Esse azulzinho que eu coloquei nele no Matheus Rocha quer dizer que é jogador que subiu da base, que estourou a idade, não tem como aproveitar ele na base. Você tem toda uma turminha aqui, ó, que eu não coloquei no... Eu vou ver se eu faço eles aparecerem aqui, peraí. Não consegui fazer isso. Tudo bem, não tem problema. Eu botei uma turminha aqui, que é a turminha do Sub-20, que é o Matheus Teixeira, o Vitão, o Esteves, o Gabriel Furtado, o Gabriel Menino, o Alan, o Luan Cândido e o Ayrton. Além do Papagaio, que está aqui já, meio que sabe se lá se vai ou se não vai. Que são caras que numa emergência eles podem ser aproveitados. Tá? Mas vamos deixar eles de fora por enquanto. Então a gente tem esse monte de velocista aqui. Ó. A gente tem seis, sendo que dois acabaram de ser contratados e outro é o Dudu. Então, o que a gente faz com esses caras aqui? É muita gente. Então, o Ian provavelmente poderia ter uma chance, mas, pô, chegou a dois. Não vai. Esse é quase certo que ele vai ser emprestado. Ele vai jogar aí num Havaí da vida, vai jogar num, sei lá, num Vila Nova, vai pro... Vocês entenderam, né? Vitória da Bahia, talvez. Aliás, ele veio de lá, né? O Arthur também é outro que pode de repente voltar para Londrina, né? Ter mais uma temporada de desenvolvimento para ver se vira. E o Eric, né? O Eric que evoluiu, fez um brasileirão muito bom, pode até ser aproveitado, por que não, né? A única por que não é porque você tem, pô, dois contratados e o Dudu, então é difícil, né? Ficou pequeno pro Eric. Talvez até já tenha dado, ó, o recado, Eric. Não vai rolar, velho. Ou vai pro exterior ou volta pro Botafogo, sei lá. Deixa eu abrir mais uma aqui. Bom, e aí a gente tem o comando do ataque. A gente tem o glorioso Borja, artilheiro do Palmeiras em 2018. Artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro da Libertadores. Fez poucos gols no Brasileirão, é verdade. A gente tem o Arthur Cabral, que tem números espetaculares pelo Ceará. A gente sempre tem que fazer a relativizar, né? Ah, porque ele joga no Ceará. Imagina ele num time bom. Né? Aliás, o mesmo se aplica ao Zé Rafael, o mesmo se aplica a todos esses jogadores novos. A gente vê o que eles fizeram em times mais fracos. Fala assim, puta, esse cara no Palmeiras pode arrebentar, né? Às vezes não arrebenta, às vezes é um rojão molhado, como foi o Eric, né? Uma pena. E a gente tem o Daverson, tem o menino Daverson, que a esta altura, eu imagino que ele tá atrás do Arthur Cabral. Ele vai ter que melhorar bastante o desempenho dele para brigar com o Arthur Cabral pela vaga no time B, né? Os dois times que vão revezar. Ele vai ser sempre aquele cara que vai ser uma opção ali e tal. Mas não vai ser muito usado, não. Não imagino o Daverson sendo usado para um cara que custou caro como ele, né? Enfim, ele já teve sua importância histórica no Palmeiras. Acho que o que ele fez na campanha do Deca Campeonato nunca vai ser esquecido. Meio que já se pagou, né? Pelos gols importantes que fez na campanha do Deca. Mas não me parece ser um cara que vai ter destaque nos próximos times do Palmeiras. E não vamos esquecer do William, né? Que tá machucado, primeiro semestre inteiro fora. Mas segue sendo do Palmeiras e eu acho que foi o... Ele tá entre os três ou quatro jogadores mais importantes do elenco do Palmeiras na conquista do Brasileiro. Dudu, Bruno Henrique... Pô, sei lá, o William, né? Então é isso. Querem um camarão? O camarão mais próximo, que tá na Lagostona, que tá para chegar, é o Ricardo Goulart, mas a gente não sabe se ele vai vir ou não. O Ricardo Goulart chegando, ele entra aqui, ó, nessa turma aqui. Né? Imagina, você tem para escolher... Ah, e o que eu falei, não necessariamente você vai entrar jogando com um desse e um desse. Dependendo do jogo, você pode pegar dois desse, ou dois desse. Né? Depende do jogo, depende do adversário. Então, o que o Matos e o Filipão estão fazendo é montar um elenco que tem combinações infinitas. Ou infinitas não, né? São finitas, claro, mas muitas combinações, todas muito boas, para encaixar certinho com o adversário. Você estuda o adversário, você fala assim, ó, o jeito de montar o time é com esse. E esse aqui tal, assim, fecha. Então a gente tem tudo para fazer um 2019 melhor do que já foi 2018. O Palmeiras sai na frente de todos os outros. É favoritíssimo para todos os campeonatos que vai disputar para valer. Não sei como vai ser a disputa do Paulista. Mas estou muito, muito satisfeito e muito otimista com esse elenco que está sendo montado. É claro, eu imagino que o Paulista, só para fechar esse assunto, ele vai ser uma espécie de vestibular, né? Que o elenco que vai ser fechado mesmo, vai ser quando acabar o Paulista. É o elenco que vai ser fechado para o brasileiro. Então, alguns desses caras aqui vão rodar. Não vão se destacar o suficiente para permanecer no elenco do Palmeiras e vão acabar sendo emprestados ou acabar sendo vendidos, como aconteceu com o Tietê esse ano, como aconteceu com o Juninho, como aconteceu com o Thiago Martins, como aconteceu com, né, vários titulares ou jogadores que vinham sendo aproveitados, que chegou antes até do meio do ano, ó, valeu. Mas surgiu uma oportunidade aqui para a gente vender você e a gente achou melhor passar você para frente e pronto. Então isso vai acontecer com essa turma aqui, ó, ó. Com esse pessoal aqui. Tá? Então o elenco definitivo do Palmeiras, aquele que vai fechar o ano, que vai ganhar o 11º, que vai disputar ali o funil da Libertadores... esses caras aqui não estão garantidos, não. O Jailson tá, né? Daqui pra baixo. Nenhum desses tá garantido. O William tá também, é claro. Ele só tá aqui porque ele tá lesionado. Mas esses outros aqui, ó... o Matheus também, porque ele acabou de... Ah, não. Aqui, ó, tá todo mundo sob observação. Tá? Essa é a minha opinião. Pelo menos... neste ponto... da trajetória, da montagem do elenco de 2019, tá? Vamos em frente, o Avante, né? O Avante sofreu mais um reajuste. O Davi Felipe pergunta se o Goulart é tão camarão assim. Cara, você não lembra? Esse cara joga muita bola. Ele joga muita bola. Ah, esse camarão. Ele tá escondido na China. Se ele tivesse em qualquer time da Europa aí, estaria comendo a bola. Tá? Desses times fortes da Europa. Seria destaque, com certeza. Tá? Então, eu gostaria muito que o Palmeiras pegasse esse cara. Vamos lá. Avante sofre mais um reajuste. Quando sobe a tarifa do ônibus, quando sobe a tarifa da eletricidade, quando sobe a tarifa do preço da gasolina, quando sobe a tarifa da net ou a tarifa da Netflix, ou a tarifa do sei lá o quê, o que a gente faz? Vai no Twitter e xinga. Absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Subiu, subiu. Por que que quando o Avante sobe ia ser diferente? Claro que não é diferente. Vamos reclamar. Vamos reclamar. Então, não tiro a razão de quem está reclamando. Ninguém gosta de pagar mais, eu não gosto. Também vou pagar um pouco a mais com esse reajuste. Também pago Avante. Mas aí, sempre que tem esse tipo de coisa, vem os papinhos em paralelo. É. Fazem cerco em volta do Allianz Parque e ainda cobram mais caro no Avante. O que que tem a ver o cerco com o Avante? Nada a ver uma coisa com outra. É, porque o ingresso é caro e sobe o Avante. O que que tem a ver uma coisa com outra? Nada a ver. Aí vem aquela coisa filosófica, né? Estão elitizando o futebol. Ai, de novo isso, cara. Assim, eu não aguento mais falar sobre esse negócio de elitização. Eu não tenho paciência, numa boa. Meu argumento sempre foi o mesmo. É lei de oferta e procura. A gente vive sob um regime econômico chamado capitalismo. A lei é do mercado. Não tem muito que brigar com isso. O que existe são formas de adaptar a lei da oferta e da procura à realidade do Brasil. A formar um ambiente propício para o futebol dentro do contexto histórico da sociedade brasileira. Então, o ingresso é caro. Então, eles misturam os assuntos, né? Estão elitizando, elitizando. Eu já falei, dá para fazer com um pouco de criatividade e suor, né? Arregaçar as mangas. Um esquema onde você reserva um setor do estádio patrocinado por uma empresa. Então, você está cheio de empresa querendo investir no futebol, faz lá sei lá, pega lá 5 mil lugares, faz o setor da empresa XPTO. E aí você cobra um ingresso barato. E a diferença que deveria ser cobrada, o valor que você queria, por exemplo, vamos dar um exemplo numérico. Você bota um ingresso lá, R$20. Só que qual é o preço que deveria ser cobrado? Na visão do Palmeiras, deveria cobrar 80. Então, esses 60 da diferença, quem paga é a empresa. Aí, 60 vezes, sei lá, 5 mil, R$30 mil por jogo. R$30 mil. Não. Fiz a conta certa? 60 vezes 5 mil. Não, R$300 mil. R$300 mil. A empresa vai pagar R$300 mil por jogo para aparecer o nome dela lá. Lógico, você pode fazer um monte de ações junto, né? Não vai ser simplesmente torcida tal. Pô, faz um mosaico, faz o diabo. Pro nome aparecer bastante. Vai subsidiar a entrada de torcedores que não tem condição. Como é que você determina quem são os torcedores que não tem condição? Sei lá, faz um cadastro, faz alguma coisa que o cara tem que provar. Com a declaração de imposto de renda. Sei lá, alguma coisa tem que fazer. Por isso que eu falei, tem que arregaçar a manga porque dá trabalho. Tem que suar bastante. Mas dá pra fazer. Agora, o que não pode é fazer política social lacradora às custas da receita do Palmeiras. Isto jamais. Isso a gente não pode admitir. Tá? Mas isso não se mistura com o Avante. É aí que tá, é isso que eu falo. Começam a falar do preço do ingresso, não tem nada a ver. Tá? Subiu o Avante. O que que é o Avante? O Avante é um programa de relacionamento entre o torcedor e o clube. Em que o torcedor mostra o seu amor pelo clube, pagando uma quantia por mês para ajudar o clube. O que que o clube faz para estimular esta relação? Ele dá benefícios. Mas a essência do plano de sócio-torcedor é o torcedor ajudar o clube que ama. Essa é a essência. Em tese, não devia ter contrapartida nenhuma. Mas o clube dá a contrapartida para estimular, para, né, ficar um negócio simpático, ficar um negócio legal. E aí, o que acaba acontecendo é uma desvirtuação desse princípio básico, onde acaba se estabelecendo uma relação de clientelismo. Não, eu sou cliente, eu quero ser bem tratado. Na verdade, a gente quer ser bem tratado, né? O Palmeiras, eu acho que poderia investir mais na qualidade dos serviços prestados pelo Avante. Então, a gente tem uma série de exemplos, histórias reais de mau atendimento da equipe do Avante para com a torcida do Palmeiras. Então isso pode ser melhorado. É isso que a gente tem que cobrar. Diretoria, faz um Avante melhor, vai. Faz um serviço mais legal. Faz um serviço mais competente. Deixa o serviço, as contrapartidas mais atraentes. Dá para fazer. Faz um plano pensando no pessoal que mora longe, porque a maioria dos benefícios do Avante hoje estão ligados a ingresso. Até por isso que eles confundem tantos os conceitos, né? Aumentou o Avante, mas o ingresso já é caro. Não tem nada a ver uma coisa com outra, em tese. É que, na verdade, como o único benefício realmente palpável do Avante é ingresso, acaba se confundindo as coisas. Mas Avante é isso, gente. O Avante, na essência, é um dinheiro que a gente dá voluntariamente para ajudar o Palmeiras, porque a gente ama o Palmeiras. E a única coisa que o Palmeiras tem que dar de volta é um time digno, um time protagonista. Não precisa ser campeão todo ano de todos os campeonatos, mas disputar campeonato, disputar pau a pau e chegar ali, sabe, todo ano. Lógico, a gente quer que ganhe com o pé nas costas, que domine o Brasil e que nossos inimigos sejam de outros países. É isso que a gente quer, né? Ser o time, né, dominante do Brasil. Estamos lutando para isso e torcendo para que isso aconteça. Mas se chegar forte em todas as competições, disputando semifinal, final, todo ano, já tá bom, né? Título é consequência. Então é isso que a gente quer. Não precisa de mais nada. Por isso que eu acho que essa confusão de conceitos do Avante, do preço do Avante, sabe? Vou boicotar, vou estar aumentando. Diretoria não gosta da torcida. Puta, não é nada, é o contrário. A torcida que ama o clube, que faz isso por amor ao clube. Foi para 18, 17, 18 reais, né? 17 reais. Dá para pagar 17 reais, né? Dá para pagar 17 reais, plano mais barato. Sem exigir nada em troca. Só que tem coisas em troca. Tem desconto, ingresso. Tem. Então, se você quer ir em vários jogos, tem planos que compensam. Então, sabe? Então eu vou comprar a cadeira da W Torre. Então compra, mas abaixa o teu plano. Você tinha lá o plano ouro, plano, sei lá o que, diamante, platina. Abaixa. Faz um plano bronze, faz um plano prata. Só para continuar pagando o Palmeiras, porque a gente ama o Palmeiras, e compra a cadeira do Valtão. Né? Talvez saia mais em conta hoje. Se botar na conta, na ponta do lápis, talvez realmente saia mais em conta. O que não deixa de ser uma enorme burrice, né, de quem fez a quantificação, essa valoração aí dos preços. Ou será que não foi burrice? Ou será que é isso mesmo que eles querem? Não sei, eu realmente não sei. Eu sei que se quanto mais gente for para as cadeiras do Valtão, mais cheio vai ficar o estádio, né? Vai sobrar mais ingresso de Avante e o ingresso vai ficar mais cheio, o estádio vai ficar mais cheio. A gente não vai ver aqueles clarões que a gente estava vendo no passado. Pode ser uma estratégia. Não sei, vamos ver na prática como isso vai acontecer. Agora, reclamar que subiu o preço, lógico que a gente vai reclamar. A gente reclama quando sobe tudo. Quando sobe a gasolina, quando sobe a eletricidade, quando sobe tudo. Alguém fala, oba, subiu, que legal. Na verdade, a única coisa que a gente poderia falar, oba, subiu, que legal, é o Avante. Porque, oba, subiu, o Palmeiras vai faturar mais. É assim que a gente tinha que pensar. Agora, isso não impede a gente de cobrar da diretoria um tratamento melhor para com o Avante. O Avante deveria ser um negócio que a gente teria, tem que ter prazer de pagar. Não pagar por obrigação, tipo que nem o dízimo da igreja, sabe? Ah, tô. Senão Deus vai me castigar. A gente deveria ter prazer para pagar isso daí. Mas não, os caras querem contrapartida. Mais contrapartida que o Palmeiras já dá. Você não é feliz de ser palmeirense? Você não ama o Palmeiras? Você não agradece ao Criador do Universo por ele ter feito o Palmeiras? Por que você está reclamando de pagar mais pro Palmeiras, mano? Ai, ai, eu sei que muita gente vai discordar disso. Tem gente falando que eu defendi a Black Star. Janielson, eu não sei se você é pouco inteligente ou se você não tem uma moral muito desenvolvida. Agora, você falar que eu defendi a Black Star é mentira sua. Eu desafio você a falar que eu defendi a Black Star. O que eu fiz e continuo fazendo e vou fazer sempre que acontecer é exigir que o Palmeiras verifique todas as possibilidades de auferir mais receitas. Então, a partir do momento que chegou uma oferta de 1 bilhão, você não pode simplesmente virar as costas porque você tem um patrocínio que dá, sei lá, quanto que dá o da Crefisa? 700, 800 mil? É menos. Então você tem que, por 10 anos, né? A Crefisa é 80 mil por ano, vezes 10, 800. É isso. Então você tem um que vai dar mais. Então você tem que checar. Então, a partir do momento que tava aquela conversa de, não, tem que ir lá checar. Aí aparece lá o seu Quicoli, com aquele monte de pataquada, aquele linguajar, papel de bunda, e não sei o que. Você tá vendo que o cara é picareta. Que o cara, né, apareceu com papel falso. Se bem que ele sustenta que o papel era verdadeiro até agora. E chegou com outros documentos rebatendo o CEO do HSBC Brasil. Isso ninguém falou, isso ninguém levou pra frente até agora. Ele rebateu, ele insiste que é legítimo, tá aqui, ó. É mentira, e ele fala assim, esse CEO do HSBC Brasil, ele foi usado, ele foi ingênuo. Aliás, eu conheço o Alexandre Guião, que é o CEO do HSBC Brasil, conheço ele pessoalmente, foi meu colega na faculdade. Cara sério, tá? Mas enfim, eu não vou defender a Black Star. O que eu vou é, sempre que tiver uma oferta, que o Palmeiras tem que ir lá fazer o processo devido. Vem cá, você está me oferecendo isso? Então tá, ó, processo é assim, assim, assim. Vamos seguir. O que você tem para me oferecer? Quero documento tal, tal e tal. Depois eu quero saber isso, isso e isso da tua empresa. Depois eu quero saber isso, isso e isso que você quer. O que você quer de volta? Tem que ter todo um processo definido. E o Palmeiras, num primeiro momento, não estava seguindo esse processo. Por razões políticas. Então, isso eu vou combater. E não é por causa da Black Star, é qualquer empresa que apareça alegando ter uma oferta superior à da Crefisa. Entendeu, Janielson? Entendeu? Eu não sei, como eu te disse, se foi falta de inteligência de você entender o que eu falei, ou se... né? Tá? Então, cuidado com o que você fala. Vamos lá, vamos em frente. Tem um monte de gente que discorda aqui e tal, mas, gente, Eu sempre vou defender mais dinheiro para o Palmeiras. Mais dinheiro para o Palmeiras ter times mais fortes. Isso é o que eu vou defender sempre. E, ao mesmo tempo, eu estou oferecendo soluções para que... Eu não tenho coração de pedra. Eu sei o país que a gente vive. Então, eu acabei de oferecer aí uma possível alternativa para que as camadas da população menos favorecidas tenham condição de ir ao estádio. Então, por que não faz um setor patrocinado? Por que não se vai atrás disso? É uma solução. É uma solução que não onera o Palmeiras. Por que não faz isso? Só querer. Conselheiros devem ser cobrados por levar a empresa fake? Geralmente quem indica confia. Não, senhor. Não, senhor. É, como eu falei, é um processo devido. Quem traz não faz parte do processo devido. Quem faz simplesmente abre a porta. O Palmeiras é uma casa que tem que ter a porta aberta para esse tipo de ofertas. Então, quem traz, abre a porta. Cabe à diretoria, seja ela quem for no momento, fazer o processo devido de analisar, pesquisar e tudo mais. Então, esse processo aí de sindicância, querer punir os caras que trouxeram, é politicagem. É a mesma política. Gente, está acontecendo um negócio tão perigoso no Palmeiras e ninguém está falando. A gente está notando a mesma coisa que aconteceu na era do Mustafa, de perseguição política. Tá? Então, estão usando. O problema é que esse Quicoli, ele é um... O cara é bruto, né? O cara não parece que tem um bilhão. Não parece, não. Provavelmente não tem, né? Um bilhão na mão pra decidir o destino. Se tivesse, ele não pode... Como é que um cara desse nível, né? Começar pela apresentação pessoal dele. Como é que um cara desse comanda um bilhão de reais? Ó, eu decido pra onde vai esse bilhão. Duvido, né? Pode até ser, mas duvido. Então, o cara é tão grosseiro, tão folclórico, que dá margem a isso. A gente está vivendo numa época em que tudo é motivo para linchamento, né? Virtual. Então, o cara fala uma coisa que um grupo não gosta, um grupo não sei o que. Rede social, xingamento. O cara vira o vilão e vira por um, dois dias, depois já, né, aparece outro. De outro assunto. E assim vai. Esse é o mundo de hoje. Então, o assunto do momento é esse Quicoli. E aí estão aproveitando que ele é o Judas do momento. Para quem está envolvido de qualquer aspecto com ele, que no caso quem trouxe foi o Paulo Nobre e o Genaro, vamos botar eles na sindicância. Imagina botarem esses caras para dentro do Palmeiras. Gente. Uma coisa que esse Quicoli falou é verdade. Pega a folha corrida de cada um dos conselheiros do Palmeiras. Pega a folha corrida de patrocinador do Palmeiras. Pega a folha corrida de jogador. Pega a folha corrida de todo mundo aí. Vocês querem fazer seus guardiões da moral, dos bons costumes? Vamos ver quem é que tem a ficha limpinha, zeradinha, bonitinha. Poucos, hein? Poucos. Então, é um falso moralismo tão grande, sabe? Então, Paulo Nobre e Genaro Marino, você pode questionar, né? Um tiro na água que eles deram. Trazer um cara desse, tudo bem. Agora, punir, querer expulsar, sabe? Por favor, vai. Política tem que ser feita com P maiúsculo, não com P minúsculo. Se fosse brincar de Matos, traria o Luan do Grêmio? Se sim, qual jogadores mandaria? O Luan do Grêmio, ele tem uma condição clínica estranha. Então, a primeira coisa seria fazer uma checagem seríssima da condição clínica dele. Não é à toa que o Cruzeiro está... O Grêmio está cogitando negociar ele com o Cruzeiro. Não é à toa. que é um puta jogador. O Luan é um jogadoraço. Você não acha estranho que um cara novo como ele, que tem mercado na Europa, tão bom quanto ele, melhor jogador da Libertadores de 17 e etc, que ele não esteja sendo cogitado para ir para a Europa? Por que ele sair do Grêmio para o Cruzeiro? Ele dá um passo na horizontal na carreira e não na vertical. É muito estranho isso. Então isso reforça as suspeitas de que ele tem uma condição clínica não lá segura. Então a primeira coisa é se certificar disso. Caso esteja tudo bem, caso seja uma desconfiança infundada, sim, cabe. O Luan cabe. O Luan do Grêmio cabe nesse elencaço do Palmeiras que a gente viu aqui. Ele cabe em qualquer elenco do Brasil. Ele é um dos poucos jogadores que cabe no elenco do Palmeiras. Você tira qualquer um ali, com exceção do Dudu. A gente acabou de trazer o Veiga de volta de empréstimo. Empresta de novo. Pra trazer o Luan, você dispensa o Veiga. Fácil. E olha que o Veiga é um baita jogador, né? Agora, quais jogadores incluir? Aí você tem que ver o interesse do Grêmio, né? Aí é besteira ficar fazendo exercício. Eu já falei aqui, eu botei em roxo, né? Naquele esqueminha lá que eu fiz, eu vou mostrar de novo aqui. Esses caras estão em roxo, cara. Qualquer um deles. Deixa eu tirar o Avante daqui. Aliás, tem que tirar tudo, né? Tem que tirar o texto do Avante. Tem que colocar o padrinho aqui. Tem que colocar o nosso amigo Dromedário. Mas, ó, esses caras que estão em roxo aqui, ó, são os caras que estão disponíveis, né? E aí até o Veiga ficaria disponível também nesse caso, para fazer uma composição ali com o Grêmio. Mas, repito, isso tudo no caso do nosso glorioso Luan tá numa condição clínica bacana. Vamos lá. Não tem, né? Não tem estagiário. Vamos vendo aqui vocês. Igor de Camilo, padrinho, que sempre manda um abraço. Ele é Lorraine, lá do Rio de Janeiro. Músico. Conrado, vocês não estão fazendo superchat hoje, né? Tá ruim o programa hoje, é? Tá ruim, vocês não dão nada de superchat? Pode fazer, viu, se quiser. Se não quiser também, dá o joinha também, que tá tudo certo. Então o Igor pergunta, por que é tão difícil a torcida entender a diferença entre a Crefisa e a Conselheira Leila? Um diretor que ganha mimos eu entendo, mas torcedor comum fechando o olho para isso é difícil de entender. Eu não sei. Essa pergunta é muito difícil para mim. Eu não sei te responder. Porque a partir do momento que eu não me deixo seduzir por isso, é porque eu não vejo nada. Nenhum elemento que me faça ter essa adoração pela conselheira, pela pessoa da conselheira. E como eu sempre falo, eu adoro o patrocínio da Crefisa. O patrocínio da Crefisa é espetacular para o Palmeiras. O patrocínio da Crefisa hoje ele é de 80 milhões. O Palmeiras projetou receber 560 milhões. Então é um sétimo do orçamento do ano que vem. Um sétimo dá mais ou menos 14-15%. 14-15%. Ah lá, chegou. Pronto. Flávio Samara. Diz que o Verdado fez um ótimo 2018. Sigamos juntos para 2019. É isso aí. Muito obrigado pelo apoio. Então eu não sei. Ela faz questão meio de confundir as coisas, né? A pessoa dela com o patrocínio, só que daí daqui a pouco ela vira presidente e aí vem aquele conflito de posições que é inacreditável que ninguém se incomode com isso, ou que tão pouca gente se incomode com isso, mas é uma coisa que eu já me conformei. Não adianta eu ficar falando. Não vai. Já falei que não pode, 200 mil vezes. Não vai mudar nada. Então, ela conseguiu um poder muito grande no clube. Pagou pizza pra todo mundo. Fez Papai Noel verde. Sabe, uma coisinha, ações simples. Conseguiu apoio de organizada. E tá muito forte. É uma força que a gente tem que torcer para que esse conflito ético claríssimo que existe entre patrocinador e futura presidente não atrapalhe o Palmeiras. E que essa concentração absurda de poder que ela vai ter quando ela tiver a caneta na mão, ela vai fazer o que ela quiser. Ela é dona. Então a gente tem que torcer para ela ser uma excelente presidente. A gente sabe que ela é o quê? Uma excelente patrocinadora. Tá um monte de dinheiro. Pegar, assinar um cheque, todo mundo faz. Ser uma excelente presidente é outra coisa. É bem diferente. Então, eu morro de medo. É isso. Olha que frase engraçada. Infelizmente a Leila vai ser presidente porque o Palmeiras vai ganhar títulos e a situação vai ganhar. Pô, se o Palmeiras vai ganhar título, não tem nada de infelizmente. É felizmente. É. Claro, eu entendi a situação temporal que você colocou. O Palmeiras vai ganhar título, daí ela vai ganhar a eleição. Eu nunca vou torcer pro Palmeiras deixar de ganhar título para o presidente não ser eleito. Isso não existe. Então, se o Palmeiras ganhar um monte de título, beleza. Aí ela vai ser eleita. Aí, quando ela for eleita, a gente vai torcer para ganhar mais títulos. Agora, como eu disse, será que ela vai... Como será que vai ser ela com a caneta na mão, tomando as decisões? É uma situação gravíssima. Mas, não quer dizer... É um panorama gravíssimo. Não quer dizer que vai ser uma catástrofe. Existe a chance muito grande de ser uma catástrofe. Mas também existe a chance dela ser absolutamente ética e equilibrada, saber separar as coisas e agir com a lisura extrema. Existe essa chance? Claro que existe. Agora, já temos indícios de que... pessoas estão sendo perseguidas, né? Por ter opiniões políticas diferentes. Então, não, o cheiro não é bom, gente. Dá medo. Aliás, ficamos de fora da transmissão da final do Campeonato Brasileiro, né? E sempre fomos muito críticos. E ficamos de fora da transmissão. Isso não foi explicado até agora. Eu continuo atrás da explicação, continuo pedindo explicações. E ninguém tá falando isso. Ninguém tá dando bola pro fato de um veículo de comunicação palmeirense ter sido podado da transmissão da final. E não foi por falta de espaço, porque tem imagens de lugares vazios no setor de imprensa. Tinha lugar. É isso, pessoal. É isso, né? Então, chegou a hora de fazer uma grande agradecimento a todos vocês por esse ano espetacular que todos nós vivemos juntos. O Verdazo cresceu demais graças a vocês. Graças ao apoio de vocês, graças à amizade de vocês. Quem lembra como a gente estava nas... A gente começou esse canal aqui este ano, né? E veja, a gente já tem quase 13 mil seguidores. Tudo bem, a gente sabe que tem canal aí que tem 100 mil e tal, mas... 13 mil em um ano, né? Eu acho super legal. A gente fez uma evolução técnica nas transmissões. Até outro dia era uma camerinha que ficava se equilibrando ali, não sei onde. Agora a gente tá cheio dos equipamentos, microfone, a gente faz transmissão ao vivo do estádio. temos um narrador que é nível AAA, que dá de 10 em qualquer narrador aí de TV, de meio de comunicação gordo, né? Então, muito feliz com a evolução do projeto. O número de padrinhos também aumentou bastante. A gente queria chegar no final do ano com 500, quase, chegamos pertinho do 500. Estamos com 457 ainda. Mas o projeto segue crescendo, aumentando, e daqui a pouco vai chegar naquele nível que a gente quer, com 1000 padrinhos, para a gente poder dar o próximo passo e ir para a academia de futebol e cobrir o Palmeiras 24 horas por dia. Tá? Então esse é o objetivo desse projeto. E graças a vocês a gente está crescendo e chegando cada vez mais perto. Tá? Então, se você ainda não é padrinho, eu acho que aquele presente de Natal que você podia deixar pro Verdazo seria ficar padrinho. Seria espetacular ter vocês entre nós, você que ainda não é padrinho. E para você que é padrinho, para você que está sempre acompanhando aqui o nosso trabalho, muito obrigado pela companhia esse ano, pela lealdade ao projeto, por acreditar nesse sonho, nessa proposta de desenvolver um canal de comunicação 100% palmeirense isento. O único compromisso nosso é com o Palmeiras. A nossa parcialidade é a favor do Palmeiras. Temos posicionamento político, temos posicionamento dentro do clube, mas sempre pensando no que a gente acredita que é melhor para o Palmeiras. Porque se a gente tivesse vantagem pessoal, eu não estava aqui pedindo apoio de torcedor na internet, né? Então, se você fala, é vendido, tem interesse político. Se eu tivesse interesse político para ganhar em cima, que é o que o neguinho fala, eu não estaria aqui falando, pô, vai lá, deposita lá seus 10, 15 reais por mês para aumentar o nosso projeto. Pô, eu estaria ganhando dinheiro desses caras, né? Vê se faz um pouco de sentido isso para você que é bobo, que fica fazendo teorias, né? Essa é a honestidade que eu quero transmitir para vocês e que 457 caras já estão compartilhando dela. Por exemplo, um deles é o Leonardo Faganello, que acabou de fazer um superchat, que é padrinho, que acredita, que está junto. Essa é a nossa proposta. Nos meios de comunicação do Verdazo, a gente deixa muito claro essa independência que a gente quer ter na política do Palmeiras, na imprensa, é não ter rabo preso com ninguém, com nada, e falar e apoiar abertamente o que a gente acha que é melhor para o Palmeiras. Tá? Às vezes a gente fala demais, mais do que o bom senso permite que a gente fale, e isso às vezes custa caro para a gente, mas... Ixi, deu uma piscada aí na... internet tá funcionando ainda, tá? Respondam aí se vocês estão me ouvindo. Acho que não, hein? Acho que eu estou sem internet. Ou... sei lá. Alguém responde aí alguma coisa, meu. Ok. Ah, então estamos no ar. Que bom. Na verdade, eu estava concluindo o raciocínio já, tá? A gente fala demais, acaba sendo punido, acaba sendo sofrendo represálias. Mas esse é o nosso jeito, tá? Então, se você gosta disso, se você acredita nisso, vem com a gente. Vai ser um prazer ter vocês ao nosso lado em 2019. Tome essa resolução de ano novo, né? E apoia o Verdazo, a gente precisa do apoio da torcida do Palmeiras. O mercado não acredita na gente, as empresas não acreditam na gente, os executivos não acreditam na gente. Quem acredita na gente é a torcida do Palmeiras. Então é para a torcida do Palmeiras que a gente faz sempre esse convite. Junte-se a nós, o endereço está aqui embaixo, www.padrim.com.br/verdazo. Valeu, rapaziada. Um ótimo Natal para vocês, um grande Natal para vocês. aproveitem ao máximo a família de vocês, enquanto vocês têm pai, mãe, tios, primos, esposa, filho, vó, neto. É, beijem e abracem muito essas pessoas. Enquanto vocês têm. Tá? E que 2019 seja um ano melhor ainda do que já foi esse ótimo ano de 2018 para o Palmeiras. Estaremos juntos. No estádio ou pela TV, não sabemos, mas estaremos aqui cobrindo o Palmeiras, como sempre. Valeu, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia durante todo esse ano, não só hoje. E até o ano que vem, até o dia 4 de janeiro, com mais um... Aliás, vamos combinar uma coisa? Dia 3 de janeiro, o Palmeiras estreia na Copinha. A gente faz um periscatsu Copinha, tá? Um periscopinha, tá bom? A gente vai fazer um periscopinha na estreia do Palmeiras na Copa São Paulo. Dia 3, combinado? Então valeu, rapaziada. Um grande abraço a todos. Boas festas, aproveitem e tchau. Tá no ar ainda, né? Tá ao vivo ainda? Tá ao vivo ainda?